vi um moço bonito numa rua principal. Por ele passou um colono que trajava muito mal. O moço pegou a rir, fez ali um carnaval. Resolvi fazer uns versos pra este fulano de tal. Não ri seu moço daquele colono, agricultor que ali vai passando. Bom dia, meu muito bom dia a todos, meu muito bom dia a todas. Iniciamos aqui mais um Almoçando com o Agricultor. Programa elaborado e apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara, com extensão de base em Parobé. Vamos começar hoje falando para os nossos produtores rurais, proprietários de bovinos e bubalinos. Está em curso agora, durante o mês de novembro, uma campanha de reforço de vacina contra a febre aftosa. Para novilhos, terneiros e terneiras, tanto bovinos como bubalinos, de até 2 anos ou até 24 meses. Então, gente, não vamos deixar para a última hora, para nós não acabar não esquecendo de fazer esse reforço para os nossos animais, certo? Então, qual é a dica? Ir na loja, retira a vacina, compra a vacina, pega a nota fiscal no seu nome e leva na inspetoria veterinária para deixar tudo certo lá e depois vacinar os nossos animais. Para nós não esquecer e não levar uma multa logo ali na frente, ou etc e tal. Porque no último mês de maio, quando nós tivemos aquela campanha de vacina para todos os animais, muita gente deixou de vacinar. E aí eu cheguei a chamar aqui alguns nomes de pessoas de que estavam sendo chamados na inspetoria veterinária. Foram pessoas que não vacinaram seus animais ou não tiveram lá para dar baixa, assim, aqueles que não têm mais animais, né? Então, acaba sendo multado, depois a gente precisa fazer uma defesa, muitas vezes essa defesa é indeferida, e aí a gente não quer que isso aconteça, e por isso nós estamos alertando. Também é um pedido da inspetoria veterinária para que todos os proprietários desses animais, então, possam fazer a sua vacinação. Esse é um lembrete, e quem está ouvindo que não tem esses animais, mas tem um vizinho, um parente, um amigo que tem, lembre eles, tá? Essa vacina pode ser comprada entre mais de um produtor, que geralmente são poucos os animais desta idade, né? E aí apenas colocar o nome dessas pessoas as quais compram compartilhado essa vacina, e na inspetoria veterinária apresentar lá então a nota fiscal, e aí vacinar os seus animais, ok, pessoal? Então, muito importante que seja feito isso. Gente, está acontecendo hoje, começou essa semana, ainda hoje e amanhã, o Rolantier. O Rolantier, esse evento que tem aqui na cidade de Rolante, logo ali, depois de Taquara, entre Taquara e Rolante, né? E essas são as festividades com rodeio e etc e tal. E as nossas mulheres aqui de Taquara, do grupo de mulheres do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, junto com a Emater, estão lá fazendo um trabalho de divulgação do trabalho delas e também organizando uma pescaria na qual o prêmio são mudas de flores, folhagens e algumas frutíferas. Então, as pessoas passando lá e visualizando as mulheres, o grupo de mulheres fazendo esse trabalho é muito importante para elas, onde elas possam buscar fundos para poder dar continuidade ao trabalho que elas fazem, né? Então, visite lá a estante e participe dessa pescaria. Uma pescaria solidária aí para juntar, angariar fundos, então, para esse trabalho delas. E aí, né, gente, mês de novembro, nós estamos aí praticamente metade do mês de novembro e se aproximando mais uma vez do final de ano. Poxa vida, parece que foi ontem o final do ano, né? E agora nós já estamos há poucos dias aí, um pouquinho mais de um mês do Natal, Ano Novo, as festividades todas, né? E sempre no final do ano, muitas festividades, né? E também muito trabalho, né? Porque para nós no campo, o trabalho não cessa, o trabalho não para. E nós precisamos continuar plantando. Porque se o campo não planta, a cidade não almoça e não janta. E para que isso aconteça, então, os nossos produtores rurais estão lá trabalhando e fazendo a sua plantação. Muitas das plantações agora estão bastante difíceis de fazer, né? porque com tanta chuva que tem acontecido aí, o solo está encharcado, muita plantação que foi feita vai ter que ser refeita, pois as sementes acabam apodrecendo no solo por causa de muita umidade e não desenvolvendo. Então tem que limpar a terra novamente, plantar novamente, e esse é um trabalho então que tem que ser feito pelo nosso agricultor, pelo nosso trabalhador e nosso trabalhador rural. Pois é, gente. Então o tempo em partes ajuda, em outras partes estraga. Foram muitos temporais que deram aí no nosso estado, né? Onde a gente teve grandes percas da nossa agricultura, principalmente na linha de hortaliças, pessoas que perderam toda a plantação, toda a sua lavoura e tem que refazer, começar tudo do zero. Então, para vocês verem o quanto é difícil o produtor rural se manter no campo e manter lá a sucessão, manter seus filhos lá. Porque desanima, né? Quando você tem uma lavoura bonita sendo preparada e aí vem uma tempestade de granizo e destrói tudo. Também nós temos os casos das estufas, né? O pessoal que tem estufa e produz dentro de estufas aí também tem os problemas com o vento e o granizo. Dá um vendaval aí, arranca a cobertura de uma estufa e aí tem que se refazer tudo. E muitas vezes estraga também a plantação que está lá dentro, né? Então é bastante difícil a nossa lida aí, mas nós não vamos desistir, vamos continuar refazendo tudo aquilo que foi estragado e plantando novamente, porque nós queremos mesmo é que ter alimento para colocar na mesa da nossa população. Então é uma como eu sempre digo que essa categoria não desiste, né? São teimosos e mas a gente teima porque a gente precisa produzir o alimento para nossa família e também para as outras famílias, né? Faz parte da vida. Vamos tocando em frente. Então, mais uma vez, convidar a todos aí, os ouvintes, para participar do Rolantier, esse evento que está acontecendo ali no município vizinho, né, de Rolante, né, ali no Parque Vitor Matheus Teixeira, que fica na divisa entre Taquara e Rolante, indo pela 239. E aí, mais uma vez, lembrando que as mulheres do município de Taquara, o grupo de mulheres, está lá presente, fazendo um trabalho também e cuidando dessa pescaria, né? Pessoal, nós temos hoje mais uma fala do nosso deputado Heitor Xu, que trazendo algumas novidades diretamente de Brasília. Então vamos ouvi-lo novamente. Boa tarde, deputado, e o que que o senhor tem para nós aí direto de Brasília? Pois, meus amigos do Rio Grande, essa semana fomos tomados de novo de uma grande surpresa por parte do governo federal. Quero destacar dois temas. Primeiro, a questão da extinção de mais de 220 municípios pequenos no estado do Rio Grande do Sul. Acho que esse discurso de querer acabar com vereadores, prefeitos e funcionários públicos, ele é falso e ele é orquestrado para enganar a população. Eu não consigo me imaginar municípios que estão emancipados há 20, 30 anos, com as suas contas em dia, aliás, muito melhores do que grandes municípios que têm dívidas e pagam juros. Nos pequenos municípios, a eficiência do gasto público é superior à dos estados e da União. Ou seja, existem municípios que gastam apenas 25, 30% com servidores. 100% das moradias têm água encanada, energia elétrica, boas estradas no interior e ótimos indicadores de saúde e educação. Fico me questionando, por exemplo, município de Gramado Xavier, emancipado de Santa Cruz, a 100 quilômetros de distância, vai voltar a ser distrito? E a farmácia popular, o posto de saúde, a ambulância que está lá, tudo isso vai ser dado ao município mãe? E quem vai cuidar da população? Tudo isto está em jogo. E se não bastasse a questão da emancipação dos distritos que viraram municípios que têm vida própria voltarem à condição anterior, quero declarar desde logo, sou contra isto. Acho que nós temos que olhar caso a caso e se alguém tem o direito de deixar de ser município, tem que ser pelo voto consciente das pessoas que lá moram e que lá vivem, porque foram estes que emanciparam os distritos, fizeram os municípios e para deixar de ser, estas mesmas pessoas têm que ser ouvidas. Por último, a Lei Candir. O governo quer extinguir esta lei. O que que isso significa para o Rio Grande do Sul? Pois é, nós exportamos tabaco, carne de frango, carne suína, carne de gado, soja, entre outros produtos. Na exportação, não tem cobrança e nem pagamento de ICMS. Se esta lei cair, todos os exportadores da soja, do frango, do tabaco, terão que eles pagar o ICM. Resultado disso, o nosso produto vai ficar muito mais caro do que ele é. Resultado, estamos sujeitos a não vender mais tudo aquilo que estamos vendendo hoje. Portanto, essa lei Kandir, ela precisa continuar e o governo federal precisa fazer a sua parte, até porque os estados e municípios também são de responsabilidade da União. Muito obrigado, deputado Heitor. Pois é, gente, vejam só a colocação que ele está fazendo, a preocupação que nós temos que ter com nossos municípios. Não é o nosso caso aqui, né? Mas estado afora são dezenas e dezenas de municípios que deverão ser excluídos, retirados do mapa. E aí eu me preocupo também a questão do nosso movimento sindical. Serão centenas, mais que uma centena de sindicatos que também serão extintos. E se nós temos uma ferramenta de luta, que é o movimento sindical, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para representar o nosso agricultor, e aí se nós deixar de existir, o que, que vai acontecer? Como é que o nosso agricultor vai fazer o seu trabalho? Como será feito o meio de campo para que ele possa encaminhar os seus benefícios previdenciários, por exemplo, e ajudar na questão de saúde também, onde os sindicatos ajudam muito os seus associados. Então, essa é uma preocupação bastante grande que a gente tem. Porque aí a gente, aí vem o próximo assunto, né? Que é quando a gente fala que o sindicato ajuda a organizar, ele ajuda também a dar algumas dicas, né? E uma das dicas que eu quero propor agora, instigar para que seja pensado e repensado. Pessoal, muitas vezes a gente prepara o nosso solo, né? O que, que a gente faz nele? A gente faz uma análise de solo, coloca lá um calcário para retirada da acidez desse solo e depois uma adubação para fazer a sua plantação, né? E isso é necessário para que dê uma planta saudável e que tenha uma produção boa, né? E o que, que nós fizemos com o nosso corpo, gente? Que é o nosso maior patrimônio, que é a nossa saúde, o nosso corpo. Nós, por acaso, tratamos o nosso corpo, que tem uma quantidade muito enorme de líquidos, né, que é o sangue e água retida do nosso corpo, nós tratamos isso? Nós retiramos essa acidez do nosso corpo para que o nosso corpo fique ácido, deixe de ser ácido e fique alcalino para prevenir a entrada de doenças? Muitas vezes não. Quando a gente pergunta, né, para as pessoas o que está fazendo para cuidar do seu corpo, eles simplesmente dão uma risada e eu vou tratar quando tiver uma doença. Mas aí nós não vamos tratar nosso corpo, nós vamos tratar nossas doenças. Então, prevenindo isso, para que nós pensamos um pouquinho nisso, para que logo ali na frente nós não precisamos adoecer. Tá bom, gente? O tempo está curto, está terminando aí, mas eu quero deixar a todos, então, um bom final de semana, uma boa semana que se inicia aí e até a próxima oportunidade. Boa tarde.